gosta de me amar. Tecno Show. Tentei te esquecer, mas minha saudade é maior. Meu coração te chama, nunca me deixe só. Lembro dos seus olhos chorando por mim, e sei que em seu peito ainda existe amor. Meu corpo sente a falta do seu corpo. Senta e me ouve, não se abre mão de um grande amor. Eu sinto que ainda te faço feliz. Sei que é tão difícil, mas vou mudar. Meu bem, não desista de me amar. Está de me amar.